Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me jurando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Aí, mano, esse maluco tá tirando, vamos pegar. Tá mó conflito na cabeça, só revolta, não acredito. Como deu mó reviravolta aquele bico, sacando só nota de 100. A cena do mal na minha mente vem, tipo te tirando, né? A voz no ouvido, eu quero me segurar. Meu Deus, sim, eu preciso. Toda a dificuldade de ficar sem dinheiro, vendendo o mês inteiro no maior desespero. Vida sofrida, difícil de se firmar. As contas do mês que vem começa a acumular. Cresceu minha conta no bar, mulher a me criticar, problemas a me cercar. Por ser um homem de bem, vou apelar a quem? Meu Deus, que rumo eu sigo? Preto, pobre, suspeito, represento o perigo. Não sou otário, pois sei bem qual que é, porque a vontade de vencer é o que me mantém de pé. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Tipo me olhando, me jurando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Tipo me olhando, me jurando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Aí, mano, esse maluco tá tirando, vamos pegar. Meu estado é precário, meu trampo é temporário. Patrão, salafrário, não aumento meu salário. Otário, ordinário, autoritário. Achando que tá bom que eu não pan, é o comentário. Não faço crediário, não ajo de má fé. Mas boas condições de vida todo mundo quer. Processo é burocrático, pra alguns é automático. No jogo dos fanáticos, o perigo do tráfico. Taxado de lunático, sistemático. Em algumas situações sei que sou diplomático. A mais bela mulher, o todo mundo quer status, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer. Todo mundo diz que aqui saúde é felicidade, povão, show do milhão. Eis o X da questão, conclusão, ser cobrado a todo instante. Trabalhador ganha um pouco, todo mundo fala um monte. Mulher, Zé Povinho, a sogra, os tiozinhos, vizinhos, que bosta. Querem te ver pelas costas, injuriado, sem ter pra onde correr. O bicho tá pegando, véi, o que cê vai fazer? Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Tipo me olhando, me jurando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Tipo me olhando, me jurando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Aí, mano, esse maluco tá tirando, vamos pegar. A música é mágica, vai bem mais além. O bumbo bate forte, o baixão vem que vem. E age no meu som, vamos, preste atenção. A produção é feita sob clima de tensão. Johnny o produtor, eu sou o rimador. Chegando pra somar, onde quer que eu for. Cohabitante nato, Itaquera represento. Não abaixo a cabeça pra ninguém, fique atento. Infelizmente já não tem alternativa. Maluco quer pagar de cão, comigo não se liga. A banca é forte, vacilou, já era. Não trégua para a paz, e aí? Guerra é guerra. Vários pilantras, dá pra escrever um livro. Testando a sua febre, dando milho atrás de milho. Mas o sol brilha pra quem é verdadeiro. Sem demagogias, acredite, parceiro. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Tipo me olhando, me jurando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Tipo me olhando, me jurando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Me tirando, né? Me tirando. Ai, mano, esse maluco tá tirando, vamos pegar. Thank you.